76740, informa o tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, um Bravo November 2, papá, tá passando 3 mil pés para 4.500 pés. 76740. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, transfere, ciente da informação, November. Passaredo 2230, acione identificação, autorizado chegada a mando, esse mantém o nível 070, ajuste na 014. Confirme indicada, Passaredo 2230. Indicada no momento 290. Descendo para o 070, 2230. Ciente, Passaredo 2230, reduza para 250 nós. Reduzindo, 250 nós, 2230. Papatango Kilo Romeo Oscar, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas e meia, rumo Nordeste, um Boeing 733 da Webjet, está passando do nível 060 para 2 mil pés, Kilo Romeo Oscar. Bordo. Ciente. Estou bem, 740. Ciente. O Vitor Golf Eco tem condições de manter a presente velocidade até Simbra? Vou tentar. Se eu continuar na descida, eu consigo. Ciente, desse mantenha 4 mil pés, Vitor Golf Eco. Descer, mantenha 4 mil, Vitor Golf Eco. Então, 3191, no chame Centro Recife, no 3325, alterno no 251. 3325, 2 Romeu, fora do solo 07, controle 119, decimal 8. 1980, Mike Jet Romeu. Controle, boa tarde, é o papapapá Mike Jet Romeu. Papapapá Mike Jet Romeu, submantenho no 1000 pés, condições visuais, correção, vai manter 500 pés, Mike Jet Romeu. Afirmativo, e quando autorizado por hoje de Cajazeiras? Ciente, da presente voo em Cajazeiras, reporte visual com local de pouso, Mike Juliette Romeu. Da presente está autorizado por hoje de Cajazeiras e vai manter sobrevoo, não vai fazer pouso. Ciente, Mike Juliette Romeu. Mantenha 500 pés em condições visuais, reporte Cajazeiras. 500 pés em condições visuais, reportará em Cajazeiras. Curva direita, escute a novembro e chame para o feedback acionar, vou precisar. Ciente da novembro, chamar a prova. Primeira curva direita, copiou? Ciente, curva direita. Zero, descendo para 050, 223. Controle autoriza o Vitor Golf Eco prosseguir na descida. Vitor Golf Eco, desse mantém 3 mil pés, o ajuste na 095, aguarda ele S. Ok, descendo para 3 mil, Vitor Golf Eco. Objeto 6740, confirme estabilizado. Acerto. 6740, complete final, chame a torre, 986. 86, daqui a pouco, 6740. Golf Eco, desse mantenha 2 mil pés, ajuste na 015, ajuste na 015, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte no localizador. Autorizado o ILS X-Ray para pista no zero de Togo Certo, reportado no localizador, descendo para 2000, ajustado no 015. Juliette Romeu, mantendo sobrevoo em Cajazeiras, mantendo no máximo 500 pés, condicionado ao tráfego. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, condições visuais, escuta permanente. A escuta permanente, Romeu, no visual, com bairro em aproximação. Gente. Contra Salvador, boa tarde, eu estou 398, para conseguir o 180, Estou autorizando 98, aciona identificação autorizada, chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 04. Negativo. Mantenha a chegada, 3198. O táxi chegou no 397 com 78 a bordo. Alterna Galeão com 4 horas e 40 de autonomia. 397, livre até a ponta de espera, lá torre 1862, altímetro 1015, 14, bom voo. Autorizar a ponta de espera. Pistão 0, mando pronto, torre 186, voo 1397, grato, bom trabalho. 0, reduza para 180 nós, desse mantenha 4000 pés. Reduzindo para 180 nós, descendo para 4000 pés com 1000. Afirmativo, ajuste 1095, 2230. 7 pronto, no ponto de espera, pista 1-0. 397, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da pista 1-0, igual a 397. É visual com o tráfego da web na curta final? Afirmativo, igual a 397. Faz o tráfego ali e mantém 1-0. Faz a passagem do tráfego ali e mantém pista 1-0, igual a 397. Tá mantendo sobrevoo próximo a Simbra, mantendo 500 pés, é um helicóptero, não irá interferir na sua aproximação. Vitor Golfiaco. Ok, o Vitor Golfiaco, interceptador, curso do localizador. Vitor Golfiaco, completo final, chame a torre no 186. No 18, decimal 6, grato, Vitor Golfiaco. Passaria do 2230, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador, reduza para 1970 nós. 1014, 2000, reduzindo 1709, 2230. Linha 740, Solas 1-3, a livrar uma 2-1-9. 2-1-9, muito obrigado, linha 740. 1-3-7, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-5-9. Livre decolagem, pista 1-0, gol 1-3-9-7. Alfa, Kilo, Pátio 3, Portão 7, 67 por trás. Estando externo, Vitor Golfiaco. Pouso no 1-0? Afirmativo, pouso no 1-0, Vitor Golfiaco. Gente, Pátio, faço pouso, é o Pátio Versão Geral? E afirmativo, Pátio Geral, para a pernoite. Gente, só guarda a pista livre. Aguardando. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar, 62 milhas noroeste do VOR de Salvador, acione identificação, mantenha o nível de voo 070, chame quando pronto para descida, o ajuste no 014. Vou na pro de Bonf para chegada Bonf, Alfa Tango Tango. 307, graças. Controle Salvador, Gol no 397, passando 1.800 pés, perfil da EL. Gol no 397, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub e mantenha o nível 380. Livre ascensão, nível 380, subindo conforme autorizado, Gol no 397. Passando 2230, no curso localizador. Passarido 2230, complete final, chame a torre no 86, informa o tráfego 11h07, está mantendo sobrevoo próximo a Simbra, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Passarido 2230. 2230. Torre Salvador, boa tarde, passarido 2230, transfere. Paulo, 67, passarido. Portão 7. Portão 7, 67, passarido. Está no localizador. Chama o marcador externo, mas está travado. Sim, eu falei. Passando externo, baixo ali travado, 2230 da passarela. Sim, continua a aproximação, baixo que está livre. Vai, vai. Sr. Wolf, solo 17, primeira direita, solo 219. A primeira direita, 219, Sr. Wolf. Boa tarde, Vitor Gofiaco. Vitor Gofiaco, boa tarde. Cruze Alfa, Kilo, na parte 3, até o sinalizador. Cruze Alfa, Kilo, atenção, o batizador Vitor Gofiaco. Os 2230. Dois, dois, então 3098, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 014. 3.000 no 014, 3098. Alfa 397, isso me mantém o nível 380, chame Centro Recife na 3325, alterna no 251. Sobe ao 380, chama Recife 3325, 125, decimal 1, gol 1397. Tomador, muito boa tarde, Papatango Juliette Zulu Charlie. Juliette Zulu Charlie. Juliette Zulu Charlie para cópia e autorização. Foi um pato que se encontra, a pista aqui da cola e o destino. Pátio 3, em frente aos Correios, destino Manuto, da cola da 1-0. Salve Salvador, passaria 2230. 2230, cruze Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3 e prossegue até a remota 1-4 do pátio principal. Alfa, Kilo, remota 1-4 do pátio principal, passaria 2230. O Papatango Zulu, Juliette Zulu Charlie, pronto cota? Pronto para a cota, Juliette Zulu Charlie. Autorizado Serra Novembro, Novembro informe, nível 080, Plano Yankee, decola da pista 1-0, primeira curva direita, compromisso da saída Coral, seguindo na aerovia Golf 677, controle opera em 1-9-8, transponder 5561. 4-4, não irá interferir nessa aproximação, TAN 3198. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da Coral, Golf 677, o transponder 5561, o controle 1998, Juliette Zulu Charlie. Juliette Zulu Charlie, cotejamento correto, chefe, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, chamarei para o táxi, Juliette Zulu Charlie. Controle, para descido, Alfa Tango Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0-4. 4.004, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, vou indo pro de pelo. Grato pelo Alfa Tango Tango. Estabilizado, 3198. Então, 3198, completo final, chame a torre no 86. 86, boa. Solo, voo 1-777, pushback acionamento, portão 5. Projeto pushback acionamento. Projeto pushback acionamento, chame táxi, gol 1-777. Chamando a táxi, 777. Boa tarde, TAN 3198, Libra baixado travado. TAN 3198, pouso autorizado, sessão 90, 0 grau, tô no 4-9. Livre pouso, sessão 90, 0 grau. Taxi Gol 1777. 129, alterna com fim, 2 horas e 50. Site livre até o ponto de espera, altímetro 1014, lá torre 1862 de bom voo. 1862 no ponto de espera, bom dia. Alô, Juliette do Charlie, tá pronto para o ataque. Solo 27, alivando 29. 29, ó. Alô, boa tarde, tá 398, lembrando, não sei se você... 3198, boa tarde. Taxi Aquila, pátio 3, após posição 1. E o pátio 3, posição 1, 3198. Só confirmando, posição 1 do pátio principal, vem a número 1. Tá ciente, a posição número 1 do pátio principal. Oi, bom dia, Golo 777, ponto espera pronto. 777, Alinda Colo no 021, 00 grau, 159. Alinda Colo, 777. Olha o Papa Tango, Papa Tango Tango, passando 4500 para 4000. Gente, aguarde por seguindo descida, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Juliette do Charlie, próximo do táxi. Confirme essa posição do Pátio 3, Juliette do Charlie. Tá fora de posição, tá? Não tem embarcação no solo. Ao lado do Internacional de Goiás. O ajuste na 04, autorizado LS, reporte no localizador. 2000, reporte lá estabilizado no lote Alfa Tango Tango. Lá em torre 1862, o altímetro é 1014, conforme o POP e autonomia. Autonomia de 5 horas e 30, 03 a bordo, ajuste 1014, após passagem do SAM. Táxi pela Só confirmar, o Juliette do Charlie pode seguir atrás do TAC. 031 no controle, 199, decimal 8. 198, boa. Tá. Ligou no 777, boa. Luna 777, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sub e mantenha o 320. 320, nada é, o 777. Alfa, Tango Tango, informa o tráfego 10 horas, 7 milhas, mantendo sobrevoo próximo a Simbra, 500 pés, um Robinson 44, não irá interferir na sua aproximação. Alfa, Tango Tango. Tango Tango, 7. Salvador, muito boa tarde. É o Triplo Papá Romeu Lima? Siga, Triplo Papá Romeu Lima. Solicito autorização para girar para a manutenção aqui na base. Na base, organizado, reporta o término. Vai reportar no término, Papá Romeu Lima. Já teria nossa autorização, São Luís. Afirmativo, protocolo, Teresina, 280. Teresina que o senhor tem aí? Ah, é pra Teresina, Alfa India Bravo, Teresina, pra 16 do Lupo. No curso do Lato, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Tá, 3 milhas pro marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Eu também, Alfa Tango Tango. Controle 199, decimal 8. Responda 5464. 280, dentro do 20, decola da 1-0, desvia na mão do nosso bloco. 19-8-5464, pronto, chamando a gente, vai retornar aqui no mar. Tá, 3-2 na meia, aciona identificação.